Se você achou legal, favorita, compartilha, comenta e dá aquele like que fortalece demais pra gente. Fortalece muito. Então vamos que vamos. E esse foi o último vídeo da Quinzeira Maluca. Porém, nessa próxima semana que tá por vir, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, vão ter alguns lançamentos sim. E fica no aguarde, hein, que vai ter novidade. Não é mais Quinzeira Maluca, mas vai ter vídeo novo, hein? Vários clipes, várias músicas, e é isso aí. Se não é Kelly Produtora, não é Granfino Produções, né, Biel? Bolacha, Biel Bolacha. Pode ir pá. Pode ir pá.